bem acima das nuvens, existe um lugar onde há muito, muito tempo atrás Cristo foi preparar. Um lugar onde os homens transformados viverão para sempre reunidos, sem temor ou aflição. Ó, que dia tão glorioso, quando os céus irão se abrir, toda a glória do Cordeiro irá se refletir. Sol e lua não darão mais luz, calor ou esplendor, pois a fonte de energia será a glória do Senhor. A vida ali será eterna, não iremos perecer. Feliz, paz, alegria, tudo nos dá prazer. Estaremos lado a lado, Senhor da criação. Mas guerra, choro, tentação, a justiça existirá. Pobres, ricos, todos sentarão pra comer do mesmo pão.